ele quer pressão, quer pressão. Agora é só putaria. As anjinhas já te deixou gramadão. As meninas aqui presente vão sentar, vão sentar, vão sentar, vão sentar. Pra fazer você gramar, só não vale correr. Muito menos pra esconder. Mas se você gostou, agora que eu quero ver se é de ladinho que você gosta. De perna cruzada, você pede pra me parar, não para de contar consequência. Falou que era um bom, eu não acreditei. Vivei meu pensamento, seu trabalho gostei. Procedimento, sabe como é que é? Para na posição, joga na cara do que quer. Soca nele, soca nele, joga só na cara dele. Soca nele, soca nele, joga só na cara. Não, peraí. Soca nele, soca nele, joga só na cara dele. Soca nele, joga só na cara. Na cara, na cara, na cara, só na cara dele. Soca nele, joga só na cara. DJ Branquinho. Na cara, na cara, na cara, só na cara dele. Jogou lança. Lança, lança, lança, lança, lança, lança, lança. Já viu aquele, aquele vidrinho? Bate de grande, é suicídio. Vai lá. A parada é putaria, o novinha do Orkut. Do Orkut. Do Orkut. A parada é putaria, o novinha do Orkut. Do Orkut. Meu pipi no seu popô no meu pipi. Meu pipi no seu popô no meu pipi. Fica de quatro, sou DJ. Sarra na piroca, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra na piroca. Ó, ó, eu quero o DJ do baile. DJ Branquinho.